Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Sei tu, Dobakin? Sim. Ma, Soler! La vita è bella perché varia, amico mio. Gávea Estática! Fala pessoal, começa agora mais um Gávea Estática, aqui é o Diego, e hoje eu tô aqui com a Vivi. Olá. Com o Aiken Frost. E aí, cambada. E o nosso ouvinte convidado da vez, o Haddock Lobo. Fala pessoal. E aí, a gente voltou aqui de umas pequenas férias, né, hoje pra falar sobre alguns joguinhos que a gente andou jogando, né, tem muita coisa, acho que eu vou até esquecer de falar algumas coisas que eu andei jogando. E o Aiken já começou falando aqui no WhatsApp, deu um grito de God of War, né? Você tá... Sim, caraca, essa coisa mágica, mística e maravilhosa. Pô, né, cara, a galera tá falando bem desse jogo, né, velho? Eu não é o botando... último, né, God of War? É, foi o que saiu esses dias aí. Eu não tava botando fé que esse negócio ia ser bom, não, aí. É, eu tava meio temeroso quando eu vi os vídeos, mas eu também não tenho PlayStation, então eu não posso nem dar opinião depois. É, não, eu nunca joguei nenhum God of War, na verdade. Eu tenho até... Eu não curto muito o Hack'n'Slash, geralmente, né? Só que esse parece que tá, cara, um pouco diferente, né? Então, eu também nunca fui o maior fã de God of War, não. Eu já joguei alguns dos outros, assim, o 1 e o 2, mas... É... Peraí que minha cachorra tá tentando arrombar a porta do meu quarto aqui. É... Já joguei mais o 1 e o 2, assim, e eu nunca fui lá muito fã, saca? Eu achava a jogabilidade dele meio qualquer coisa, assim. Era divertido, mas ok, saca? Não era bem o meu estilo, assim, de jogo. Mas esse, cara, tá muito foda. Ele tá muito diferente, assim, na questão da jogabilidade mesmo. Ele tá bem mais... Assim, eu vou falar uma coisa que é... Tá Dark Souls. É meio ruim, mas é uma comparação com Dark Souls, realmente. Ah. Mas eu vou falar em questão de jogabilidade, não do jogo como um todo, né? Tipo assim, o jogo tem, ele tá com agora... A câmera não é mais aquelas câmeras fixas que God of War normalmente tinha, né? Ele é uma câmera mais... É atrás do personagem, É atrás do personagem, terceira pessoa mesmo. É, você tem um peso muito maior nos golpes, hein? Apesar dele não ser tão punitivo igual Dark Souls nesse sentido, em que você... Se você iniciar o ataque, você não pode fazer mais nada, né? Nesse tem alguns ataques que você pode interromper com uma defesa ou coisa do tipo. E ele tem aquela coisa de dar parry no ataque dos inimigos. É, você tem que ser muito mais cuidadoso, porque os inimigos são brutais, maluco. É, eu vi alguns gameplays, né? Pra mim, ficou parecendo mais Lords of the Fallen do que o próprio Dark Souls. Por ele ser menos punitivo. Não, bem diferente, cara. O Lords of the Fallen, eu acho que é pro outro lado, em sentido de Dark Souls. Porque o Lords of the Fallen, eu lembro que ele era tipo Dark Souls, só que absurdamente lento, né? Não, ele não era tão lento não, viu? Você comparar com o Dark Souls 3, era lento. Mas com o Dark Souls 1, por exemplo, era bem mais rápido. Ele era bem mais... menos punitivo até com o jogador. Então tinha igual você conseguir interromper. Eu não joguei tanto porque eu tentei jogar um pouco do Lords of the Fallen e desinstalei ele com ódio. Não. Ah, que pena. Eu não acho o jogo ruim, cara. É tipo assim, ele tentou ser ele buscou ser uma entrada pro estilo Souls, né? Que Dark Souls na época era o mais conhecido. Eu acho que é uma boa porta de entrada pra quem não quer conhecer o estilo e não tá... Deu muita paciência. Não acho ele tão ruim assim, não, cara. Do Lords of the Fallen, que ele tinha eu nunca joguei, mas eu vi umas gameplays. Ele tinha um sistema quase de banco de almas, né, cara? Você podia deixar num canto lá pra você, caso você não tivesse com medo de perder o seu progresso, você podia deixar, né? É, na verdade, o banco de almas era meio como que você investia as almas no seu personagem mesmo. Ah, tá. É, não é bem assim, não. Mas, sei lá, eu realmente posso estar até sendo injusto, porque eu realmente não gostei nem um pouquinho, assim, quando eu joguei ele. Não, você tem todo o direito de não gostar. Mas o God of War, ele é bem mais ágil, assim. Eu diria que ele é até um pouco mais ágil e menos punitivo do que o Dark Souls 3. É... Mas, assim, ele tem... O que você perde quando você morre, assim, pra você falar que é punitivo? Não, Não, no God of War? É, no God of War. Não, nada, você não perde nada, mas a questão da punição dele, que eu digo, quando eu falo punitivo, eu digo assim, questão de você dar um ataque e você não conseguir interromper com uma esquiva, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? Ele não te trava, na verdade. Ele não te trava tanto. Tem alguns movimentos, algumas coisas que te travam, sim, mas nem tanto, assim. No Dark Souls tudo te trava, né? Você inicia inclusive as paredes. Se você inicia um movimento, você não pode interromper aquele movimento com outro. Você tem que terminar ele pra fazer outra coisa. Né? Ah, isso é de cagar demais. Não, e é engraçado, o Dark Souls 1, eu acho que o 2 já não tem isso, mas ele tinha um negócio que eu não sei se era intencional ou se era defeito. Mas eu acho que era até meio que... Pra galera que tá muito acostumado com hack and slash, o cara às vezes tá desesperado e começava a fazer button mash, sabe? Pra atacar. Às vezes você apertava várias vezes, o jogo registrava que você apertou várias vezes e ele ia fazer vários comandos. Tipo, você. Não, no Dark Souls tinha a memória lá. É, né? Isso, memória do comando. Porque você acaba sendo. Ele acaba punindo a galera que faz botão. Sim. Né? Você tem que atacar quando você quiser atacar. Tipo, vou atacar agora, agora e agora. E não fica. Tem um amigo nosso que vem aqui, ele tá fazendo. Ele fez um. Tá com um personagem lá no Dark Souls. Ele, tipo, ele joga cada mês, ele joga uma vez, aí ele esquece tudo, né? E aí, cara, direto isso. Ele começa a atacar, apertar. E quando o cara começa a atacar que nem louco, ele fica. Nossa, que jogo idiota! Não sei o que. Não, cara, você fez isso, sabe? Aí que não, tá. Você que é idiota! É. Eu acho que é o tipo de coisa que seria, tipo, é intencional porque seria fácil tirar com o patch depois, assim. Sim, eu imagino que sim. Se fosse um bug, acho que tirariam. Assim. Não, mas eu por isso que eu acho que Dark Souls fez tanto sucesso com a galera. Sempre que tem alguém fazendo um stream, aí a galera para assistir, porque é muito legal ver uma pessoa que nunca jogou antes, né? E é engraçado que até quando eu fui lá pra Maceió agora, nas férias, né? Esses dias aí, uns meses atrás, a PSN deu Blue Borne de graça, não foi, Ike? Sim, exatamente. Isso. Aí eu já tinha mandado uma mensagem pro meu irmão, que ele tem o Play 4, né? Disse, ó, baixa lá o Bloodborne que eu quero jogar. Nunca tinha jogado, né? Porque é exclusivo, né? Ah, quero dar uma jogadinha lá, quero ver como é que é e tal, né? Já deixa baixado aí. Ele, não, beleza, baixou. Aí eu fui jogar lá, achei bem legal o Bloodborne, né? Bem ágil, né? Eu que nunca joguei nem o Dark Souls Sim. 3, que é o mais rápido, né? Na série Souls, o Bloodborne acho que é mais rápido ainda, né? Sim, com certeza. É, o Dark Souls 3, ele aparentemente foi feito na mesma engine do Bloodborne, só acho que é bem mais lento. Aham. É. Aí eu achei bem gostoso de jogar, né? Achei bem legal. Só que aí depois ele disse, não, vou jogar também, né? Aí, cara, o meu irmão, ele mandou pra mim um testemunho dele, assim, um depoimento da experiência dele com a porta de entrada com um jogo tipo Souls, né, cara? E o meu irmão, ele é aquele cara que joga Uncharted, sei lá, joga Diablo. Próprio Diablo, até os God of War antigo lá, né? Ele achava que ele ia entrar no universo de Bloodborne, ele ia ser um herói. eu vou colocar depois o depoimento dele no Gavestatic aí pra vocês ouvirem as primeiras impressões de uma pessoa que tá jogando pela primeira vez, né? É, o cabo acostumado com Diablo, que entra no meio de 50 bichos e sai rodando machado. Eu só morri no primeiro cachorro que apareceu. E agora, para cada bicho que apareceu, eu já devo ter morrido umas duas vezes. Eu fui inventar de ir pro meio de uma galera que tinha uns 4 ou 5. Tava queimando um cidadão. E a gente não pode permitir, né? Que o povo saia queimando os outros na rua, né? Aí eu fui proteger o cidadão, acabou que eu fui queimado e morri também. Cara, eu dei muita risada. Primeira coisa que você aprende quando entra na série Souls é respeito. Exatamente. Mas até achei engraçado. Ele jogou, né? Ele mandou esse depoimento pra mim, né? Ele, no outro dia eu fui lá na casa dele, né? Eu disse, vou jogar um pouquinho aqui. Aí ele, agora quero ver se não é o bom, né? Aí eu cheguei na parte lá dele, né? Aí eu comecei lá, dava um ataque, aí esquivava pra trás, ia fazendo um negócio assim, ele, ué, assim é muito fácil. Você fica esquivando. Não! Ah! Você assim... quer o quê, cara? Que eu não use os botões. Não, pior, assim é muito fácil. Faz aí, então. Exatamente. Já que é fácil, mostra. A série Souls tem disso, né, cara? Você vê uma pessoa que sabe jogar, parece ser muito fácil, né, realmente, né? É. Parece assim, quando você olha as gameplays, assim, dos caras pros, assim, você pensa, cara, é um negócio muito fácil. Eu também. Eu tava vendo um detonado 100% do Dark Souls 2. Dark Souls 2 tem aquele negócio de você conseguir zerar sem sentar nas fogueiras, sem ganhar um anel especial, se você não morrer, sem ganhar outro anel especial. Aí o cara tava tipo assim, ele já tinha passado de metade do jogo, já tava pegando dos grandes lords, né, as Souls. Ele falou assim, cara, eu acho que até agora eu não morri, então eu vou fazer um esqueminha aqui pra não morrer assim pro final, pra fazer outra conquista. Eu fiquei, caraca, velho, eu morro até no tutorial dessa merda desse jogo. E assim, eu vou de besteira mesmo. Tipo, eu faço umas cagadinhas assim, os rolos mais inúteis me matam, às vezes. Uhum. Mas porque eu não quero vacilos. O cara chega no meio do jogo e você percebe, pô, acho que peraí, eu não morri, né? Vamos embora. Já que tô aqui, né? Okay. Já que tô aqui, eu vou fazer a conquista lá que é difícil pra caramba. A gente não falou, né? Mas essas férias a gente também serviu pra Viviane entrar no mundo do Dark Souls, né, Vi? Viviane, que uma pessoa não esperava por isso estar no New Game Plus já, cara. Isso que é a beleza de uma família, né, unida no Dark Souls. Cara, mas eu vi dias aí que eu acho que só faltou cair uma lágrima do olho dela. Nossa, o próximo membro da família vai chamar Artorias, né? E o cachorro Sif, né? Então o gato Sif, já o Sif, não tem ideia. Dark Souls é um jogo muito desgraçado. Agora, se tem um negócio, é bem interessante e tudo, mas essa configuração de botão, cara, pra quê? É muito mal feita. O controle, como né? Como assim, é cara? Olha, a comunidade da Souls vai te execrar, hein? Não, feitas são suas mãos. Eu posso falar aqui aceitando que essa configuração é zoada mesmo, mas pior, meu irmão, ele platinou Dark Souls 1 no teclado. Teclado e mouse, né? É intenso. Não, vocês não estão entendendo, cara. O teclado do Dark Souls é só teclado, não tem mouse. É pior que o Resident Evil 4, velho. É tipo Doom, que? Né, cara? Dark Souls é pior que o Resident Evil 4 do teclado, mano. Eles não colocaram pra botar um mouse aqui no negócio. É muito horrível. Eu mesmo consigo platinar jogo. Como é que pode? É muito ruim o controle. Aquela configuração de controle é muito ruim. Mas assim, gostei. Não, me fala pra mim, abre o seu coração, Vi. Qual que é o seu problema com a configuração de controle? Eu não consigo pular, cara. O pulo dele é enjoado mesmo. Acho que ninguém vai negar. Sabe o que eu acho zoado no controle do Dark Souls? É o lance de você correr usando o B do Xbox, ou acho que é bola, né, no PlayStation. Você corre usando círculo, né? E pra você mudar a câmera, você tem que deixar... Se você quiser mexer no direcional da câmera, você tem que ficar com aquela mãozinha de garra, sabe? No controle. Isso eu acho zoado. É isso que eu ia falar. Essa é a técnica da mãozinha de garra, pô. Mas a técnica da mãozinha de garra é muito zoada. Depois que você deixa a mão calejada a ponto de você não conseguir mais... mudar a posição da mão, né? Fica travado e você fica assim pro resto da vida, aí beleza, fica mais fácil. Mas até chegar nesse nível de calejamento na mão é meio zoado mesmo isso daí, cara. Nossa, no começo eu apanhei pra câmera. Não, Dark Souls é um jogo assim, ele é difícil, ele te coloca vários desafios ao longo da jornada. Primeiro que é o editor de personagem, que sempre fica uma bosta. Personagem fica horroroso. É tipo, não. Se você quer fique menos feio, deixa no padrão, né, cara? Se você mexe em nenhum atributo lá, você fica com a narina gigante, assim, zoado. Aí eu. Depois, logo em seguida, a gente apresenta pro segundo boss do jogo, que é o controle. Eu até tava zoando com o meu irmão lá, que o personagem padrão do Bloodborne, assim que você volta no game, é tipo Michel Temer, cara, o cara. Já começa assim. É mesmo, cara, é muito parecido. É bom que você dá vários golpes no personagem. Desculpa, não existir. Foi sagaz, hein? Foi, foi. Aqui. Mas, cara, o pior que o primeiro jogo do Soulsborne que eu comecei foi justamente o Bloodborne. Uhum. Então já comecei com o jogo mais rápido de todos, né? Aí você foi desacelerando ou depois você passou pro 1 ou 2? Não, aí eu fui desacelerando, né? Eu joguei o 3 logo depois, quando lançou. Aí, há pouco tempo atrás, eu peguei o 2. Só que eu meio que desanimei um pouquinho de jogar com o 2, porque eu acho que vai tendo o impacto do downgrade gráfico, né? Aham. Uhum. Aí vai perdendo um pouco o gosto. Ele consegue, em alguns momentos, ser até mais feio que o 1, cara. Porra. Ele é um pouco zoado mesmo. É. Ele é meio... O 2 ele é bem constante, na verdade. Tem alguns lugares que são são bem legais e outros... Aí, chefe também, você tá no chefe da hora, daqui a pouco você vai pra um que parece que é totalmente sem inspiração, sabe? Uh-huh. É bem consistente, assim. Mas eu tô jogando o 2 agora, porque na época que eu comprei o 2, eu até devo ter comentado em um Gabistat que eu não cheguei a jogar muito, porque foi bem na época que o Luke nasceu, né? Então, o jogo ficava mais difícil ainda, que você tinha que jogar, matar o chefe, ao mesmo tempo impedir que a criança morra. Que o Luke, ele tinha um pouco desse instinto suicida, assim, quando era menorzinho, né? Agora tá mais... Tá um pouco mais controlado. Eu tô aproveitando pra jogar agora o 2, né? Depois de alguns anos que eu comprei. É, eu vou falar que, assim, o 2 é um jogo que eu mais joguei, assim. Eu tava até conversando com o Diego. Talvez porque o 2 seja o melhor otimizado pra PC. É verdade, né? O 1 é zoado até hoje. Mas tá pra sair o remaster do 1, que não sei se vai ficar bom, né? Vamos ver aí. Radox, só confirmar. Você joga, então, no PC só? Só PC. Ou não tem nenhum console, não? Ah, tá. Não. Pode crer. Eu só tenho só um console, que é o 360, que é pra jogar Just Dance. Aí o 2, tem umas mecânicas que eu acho até legais, cara. O negócio do Power Stance, por exemplo, de você pegar duas armas e ter um moveset diferente, eu acho muito legal. E só foi nesse, né, que teve. O 3 tem isso? Não, o 3 ele tem a Weapon Art. Isso, o 3 tem essa parada de Weapon Art que quando você tá usando qualquer arma, né, que você usa com as duas mãos, você tem, tipo, uma habilidade especial que você faz com ela e tal. Uhum. Que é bem maneiro. Tem umas paradas bem fodas, assim. Aí ele gasta mana, né? No caso. Eu queria muito que saísse, tipo, sei lá, se fosse, não vou fazer, né, mas se fizesse um Dark Souls 4, se tivesse, tipo, as duas coisas, o Power Stance e a Weapon Art. Assim, pode crer, ia ser maneiro. Se duas armas, você tem um moveset diferente, se você tá com uma arma só, você tem lá a habilidade da arma. É, no Dark Souls 1... Acho que no 2 também deve ter isso, mas ele tem algumas armas especiais de chefe e tal. Se você dá o ataque forte, ele usa, às vezes, uma habilidade especial, mas é meio zoado aquele... A maneira que o jogo fez pra gastar isso é, tipo, tirando durabilidade da arma. Eu acho bem zoado. Putz, é muito bom. Aí tem umas armas que são bem legais, que fazem uns ataques diferentes. Tem a lança do Ornith, tem lá que solta eletricidade e tal, mas aí vai gastando durabilidade. No 3, especialmente nos DLCs, tem algumas armas que tem uma coisa mais ou menos parecida com Power Stance, né, do 2. Mas são armas específicas, assim, que são, tipo assim, elas são especificamente armas duplas. É que assim, tem no jogo base também, por exemplo, eu acho que o mercenário começa com duas facas, que é uma faca dupla. É, uma, duas cimitarras, assim. Tem várias armas que são duplas, assim. Tipo, tem aquelas que são duas massas, tem um cara que tem duas espadas retas. Tem até no DLC tem umas espadas duplas gigantes, assim, que você usa. Que o personagem começa a dançar, maluco, igual um retardado com aquelas lâminas pra tudo que é lado. Fica uma loucura. Você ouviu falar de um canal chamado The Prude? Ah, sim, porra. É muito da hora. Eu vi do The Prude que é tipo assim, o cara dá que sou zoom, o cara tá... Dá uma espadada, tipo, carrega o mundo com a espadada. Aí Dark Souls 2, tipo, fica mais rápido. Dark Souls 3, o cara tá, tipo, fazendo voando com a espada, assim. É, literalmente. Essa espada de fogo que você tá falando, da DLC, é exatamente isso, cara. Que ela sai correndo e voando, só dando pirueta, cambalhota, escambau 4. É, o foda é que toda vez que você dá esse golpe, parece três juízes e dá nota pra você, né? É, muito bom. Eu lembrei daquele vídeo do The Prude lá, que é um crossover de Skyrim com Dark Souls, é muito bom. É, esse vídeo é muito bom, cara. Sim. Eu tô, né? A vida é bela, porque não é pare, amigo. Sei tudo, Vaquin. Não. Sei tudo, Vaquin. Não. Sei tudo, Vaquin. Sim. Ma, Soler. La vita è bella perché varia, amico mio. Só o sotaque já é engraçado, né, cara? O sotaque... É, não, italiano, aquilo, né? É mais engraçado que é italiano, cara. Se fosse... Cara, agora que eu paro pra pensar, eu acho que eu comecei a estudar italiano depois desse vídeo, mano. É possível. Porque é muito bom, mano. Depois eu procurei ele jogando Sea of Thieves também. Ah, e o Thieves e o Far Cry. Isso, não lembro, não. Racha de rir, ele, tipo, ele tá andando, simplesmente andando, tipo, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. É muito retardado esse cara, velho. É. Acho legal toda vez que aparece o Soler, fica todo mundo fazendo a dancinha do Princess Zone, né? É maravilhoso, cara. É. Uma outra coisa sobre o Dark Souls, tipo, é que assim, a coisa que eu mais admiro no jogo é que é um raro tipo de RPG onde todo tipo de build que você quiser montar funciona. Tem sempre um jeito que você consegue criar aquela build. Tem que colocar, tipo, só vitalidade você consegue depois jogar com... Tipo assim, você não vai dar muito dano, mas você vai aguentar porrada. Se você quiser fazer tipo um cara muito ágil, que não aguenta nenhum soco de uma barata, uma barata dando soco, seria muito estranho. Mas é, pro Dark Souls isso é de praça. É, já viu uma árvore fazendo dodge roll, né? Então... uma árvore gigante rolando, né? Dark Souls até aceitaria. Mas é aquele esquema, o cara fala, porra, nossa, acho que eu estraguei minha build. Aí você fala, até você joga na cara do sujeito um vídeo do maluco zerando no level 1, né? Você fala, cara, o cara zerando no level 1, então você não deve ter zoado tanto sua build assim, né? Eu acho legal porque assim, eu já fiz vários tipos de builds no jogo, assim, porque eu gosto de testar as armas diferentes. Uhum. E assim, se você começou a fazer um cara que é tipo um guerreiro fortão, você vai passar com muita facilidade alguns chefes, algum vai ser mais ou menos e algum vai ser muito difícil. Enquanto o cara Sim. que começou a fazer um mago, esse chefe que você achou difícil vai ser muito fácil pra ele, mas os caras que você achou fácil vai ser impossível, assim. É, a gente viu isso, não foi, Vi? Porque você fez mago, eu fiz, né? Mago. Porra, matar as gárgulas de mago é muito mais fácil do que na porrada, cara, quando você tá jogando pela primeira vez, sabe? Qual foi aquele chefe que te apanhou? O pessoal mais, fala, né? Que jogar o Dark Souls no mago é jogar no easy, né? É, pessoal, o mago ou piromante, né? É. O modo easy no jogo. É. O piromante é o mais fácil porque não exige tanta conhecimento, assim, tipo, no status de conhecimento, né? Uhum. É. E a não escalona, né? É. No 3 eu joguei. Eu zerei ele tanto de piromante quanto de cavaleiro mesmo, usando armadura pesada, espadão e tal. Eu me lembro que na época eu gostei muito 3. Não, pode concluir, desculpa. Eu gostei muito dos dois estilos de jogabilidade, assim. Mas eu não animei a jogar muito de mago, não. É, o 3 eu zerei com aquela ulti katana que você pega no começo do jogo, cara. Sim. O pior é que eu fiquei tão viciado daquela arma que eu não consegui usar outras armas. Aham. Eu me lembro que quando lançou o 3, a galera tava dizendo que tava bem zoado jogar de mago. Tava bem difícil, né? Não sei se eles melhoraram depois. Cara, até onde eu parei de jogar, até onde eu tava acompanhando, sim, o jogar de mago ainda tava bem nerfado comparado aos outros jogos, pelo que o pessoal falava, né? Uhum. Eu não sei, o pessoal tentou, acho que, balancear. Verdade. E foi demais na curva, né, talvez. Eu não sei se foi demais, né, cara, porque considerando que o pessoal falava que os outros jogar de mago era jogar no easy, talvez seja mais não é o pessoal reclamando assim, mais. Né? Eu acho que jogar no easy é mais pra quem conhece o jogo. Se você tá começando o jogo mesmo, nunca jogou, é difícil jogar de qualquer coisa. Ah, yeah. No primeiro, até Saints Fortress, né, que é mais ou menos assim, metade do jogo, mais ou menos, é de boa, de mago até, né? Aí Saints Fortress dá uma barrigada e mais pra frente volta assim, a ficar mais fácil. Eu senti que não foi tão difícil até Saints Fortress mesmo. Chegou em Saints Fortress, cara, nossa, puta que pariu. Começou a me dar uma coceira aqui, começou a me dar uma raiva. Aí quando chegou em Anorlondo deu uma melhorada, mas assim, aí eu foi mais tranquilo assim, mas também eu farmei bastante. Tipo, eu zerei o jogo no quê? Level 80? Não, 90. 90 e pouco. 90, né? 90 e pouco. Ah, é um bom level. Uhum. É assim, é porque eu não farmo muito no jogo, mas eu gosto de explorar cada centímetro daquele negócio, né? Então eu acabo ficando um level alto assim no final do jogo. Mas ralo pra caramba no começo. E principalmente porque eu geralmente começo com o cara que começa com a faca. Eu não sei porque eu tenho essa ideia idiota de começar com a faca. É que é o Tiff, ele começa com a Master Key, né? No 1, sim. Isso já ajuda bastante. No 3 não tem essa mutreta, não, maluco. Não, no 3, aí o 3 começava com a faca. Eu me lasquei. Mas no 2, o cara começa com a faca, é o explorador. O explorador é o pior personagem pra combate. Porque ele não tem força pra segurar uma espada reta direito, assim. Cara, o 2 eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar de clérigo. Eu não me animei. Cara, clérigo... Deu uma morgada. E não é nem porque era clérigo nem nada. Porque no começo você não consegue usar muita coisa de clérigo, né? Você vai com a massa mesmo bater. Mas, assim, achei... pouco, sei lá, eu não me É que na verdade você ainda dois. Tava empolgada com o primeiro também, né? É, foi logo assim, eu zerei Dark Souls 1, fui jogar o 2, aí eu desisti e fiz meu New Game Plus 1. É, cara, o 1 é muito da hora, é muito legal jogar, cara. Eu acho que eu consigo jogar, assim, vários New Game Plus, assim, de boa, sabe? Que parece que não... Ele parece quando o negócio clica na sua cabeça, né? É muito gostoso de jogar, cara. Rapaz, espera você conhecer a glória do Bloodborne. Você tem que arranjar um PS4 e jogar Bloodborne, aí você vai ver o que que não, é. Não, eu acho que eu ia jogar bastante também. Eu gostei bastante do Bloodborne, cara. A ambientação é muito da hora também, né? Cara, pra mim, ele é o mais legal de todos, justamente por causa disso. Ambientação, porque, né? O cenário é muito maneiro, cara. A direção de arte daquele jogo. Aquela cidadezinha do início, né, cara? Eu achei bem da hora. E dizem que muda bastante coisa no jogo ainda, né? A medida que você Sim, você vê bastante troço diferente. O Bloodborne é um raro tipo de jogo que eu zerei no YouTube. Acho que eu vi uns 3 detonados já, porque eu gosto muito do Bloodborne mesmo, sem poder jogar. Uhum. É que assim, é porque eu gosto muito de Lovecraft, né? Sim. E Bloodborne é tipo Lovecraft de videogame. É, não sei se você já leu algum conto do Lovecraft, assim, vocês conhecem. Mas tipo. Uai, que... Uai, com certeza. Entendeu? Mas, eu fiz faculdade de Lovecraft. Não, mas segue aquele mesmo tipo de progressão do Lovecraft. Ele começa já meio esquisito, primeiro pontapé da história, e vai ficando cada vez mais estranho à medida que você no final já, tipo, é um mundo completamente diferente, assim, que você tem enxergado. Sim, sim. E eu acho muito maneiro como que ele pega até umas coisas. Sim, obviamente tem os horrores inomináveis e indescritíveis do Lovecraft, mas ele também tem umas coisas um pouco menos conhecidas, que é aquele lance dos sonhos, né, que o Lovecraft tem todo um ciclo de histórias relacionado a sonhos e tal. Uhum. E ele tem muito disso no Bloodborne também, que eu acho muito foda. Eu tinha começado a assistir, sabe aquele canal que eu até recomendei nos Gavestáticas aí, aquele o Calibre Lordal, né? Que eles fazem. Sim, acho que inclusive acho que já vi até um comentário seu, Haddock, lá se não me engano, todos os vídeos de Bloodborne e Dark Souls tem comentário meu. Não, o Haddock é o cara que vez por outra eu vejo comentando já na run lá do Overloader também, né, do Dark Souls. Às vezes, por outro, eu vejo alguém... Você também tá acompanhando a run do Adrenaline, por acaso? Estou. Eu acho que já vi alguém falando seu nome também lá. Eu tô assistindo. Eu tô acompanhando lá porque o Diego lá do Adrenaline, ele foi apresentado assim como o pior jogador do mundo, ele não é. Mas ele tá fazendo uma coisa que eu tô achando muito foda, que ele tá fazendo uma run, ele não gosta, tipo assim, ele não curtiu o escudo no jogo, ele tá fazendo uma run sem escudo. Não, ele fala que ele usa escudo, só que ele usa nas costas, né? Eu estou usando, ele está na minha cima. Por sinal, quem deu a dica do escudo de grama foi eu. Ah, tá. Ah, isso que eu ia falar, né? Tem um escudo, né? No caso, esse escudo, que ele aumenta a regeneração de estamina, né? Então, E pra não usar, é muito bom. E eu tô achando, assim, a primeira run do cara, ele fazer só com uma alabarda sem escudo, eu tô achando, tipo, é algo que eu nunca tentaria, cara. Eu tô achando bem legal acompanhar. Ele tá no meio, ele, né? Ele deu uma parada agora, mas ele tá no meio do jogo, assim. Ele vai retomar daqui a pouco. Ele acabou tá de férias, colocar, né, o segundo sino. Eu tô assistindo, é bem legal também. Então, o que eu... Rapidão, só o que eu ia falar, na verdade, do Calibre Lordal, né? Que eu cheguei a ver o primeiro vídeo que... Justamente da lore run de Bloodborne deles, né? Uhum. Eles comentaram, não sei exatamente se foi isso, mas que é... Quanto a isso do jogo ir progredindo de uma forma que você não espera, eles comentaram que chega numa parte que o jogo até vai pra uma linha mais de horror cósmico, assim, sabe? Sim, cara. É, exatamente. É esse lance, porque assim, o jogo, o Bloodborne, ele começa muito uma história de horror tradicional, assim, lobisomem, uma coisa meio de vampiro, aquela... né? Como é que fala? Aí, né? Como é que é aquela parada que tem no Frankenstein que o pessoal fala da multidão enfurecida, né? Isso, a turba enfurecida. É, que foi aí, foi justamente isso que o depoimento do meu irmão estava falando, da galera queimando. Isso. E aí você tem isso, e aí, tipo, subitamente, no meio do jogo, assim, você abre uma igreja e tem um monte de bicho com cabeça de polvo, saca? Não. Do nada. Acho que eu entrei no rolê errado, né, cara? O cara fecha a porta, assim. Fecha a porta, vai embora. Desliga o videogame e sai, né, de casa. O lance do Bloodborne não é maldição que nem é nos outros, nos Dark Souls, né? O lance do Bloodborne é uma loucura. É o lance da caçada que eles falam, né? É o lance da caçada, Então, né? Tem uma parada meio de maldição, sim, só que isso é meio complexo de explicar. Mas o que acontece? No universo do Bloodborne, eles têm um tipo de transfusão de sangue com um sangue especial lá, que a igreja principal da cidade criou, que isso cura todas as doenças e todos os males e tal. Só que isso, de vez em quando, faz uma ou outra pessoa se transformar em um monstro. É tipo um efeitinho colateral, né? Na bula, né? E aí tem mais coisa por trás, entendeu? É, assim como no Dark Souls você vai morrendo e você vai ficando, se tornando um hollow com o tempo, que não acontece com um personagem jogável, mas acontece com os personagens da história. No Bloodborne, meio que quanto mais sangue você toma, mais louco você fica, de certo modo. Isso aí. Além da parte da loucura, tem o negócio do discernimento também, que é uma outra mecânica que tem a ver com outra coisa. É isso. O seu conhecimento em relação ao sobrenatural e ao cosmos. Isso. É muito só foda, só queria cara. Fazer um parêntese aí que o Haddock falou que o lance do Hollow, né? Que inclusive é um conceito que eu acho muito da hora do Dark Souls, que é justamente pegar todo essa o clichê de história de zumbi que a gente já viu tantas vezes, até chegar tanto de maldição, como falar de coisas mais científicas, que nem o Resident Evil, que é um vírus e parará. No Dark Souls ele pega toda essa parada que é, de certa forma, as histórias de zumbi, né? E leva todo um conceito de que você vai perdendo sua humanidade a ponto que você vai ficando só uma casca vazia, né, cara? Eu acho muito da hora esse conceito, você vai se esquecendo. E agora só fazendo um parênteses aqui, o Haddock comentou, né, que não, tem os caras vão morrendo, vão virando rolo, coisa que não acontece com o jogador, o personagem principal, né? De certa forma, eu discordo, cara, porque tem muita gente que tipo, parou de jogar, largou o jogo, e isso eu interpreto como se o cara virou rolo, tá ligado? Eu acho que seria muito da hora se o Dark Souls ele tem todo esse esquema de tentar juntar a mecânica do jogo com a história, né, os conceitos do jogo. Eu acho que seria muito da hora se, tipo, eu tenho alguns personagens meus que simplesmente não vingaram, ficaram por lá. Que eu não desfiz, né, eu não deletei, mas ficou por lá. Ia ser legal se você fizesse um personagem novo e você encontrasse o seu primeiro personagem Hollow, sabe? Eu acho que ia ser muito da hora, cara, se tivesse umas paradas assim. Ia ser muito legal, porque isso até existe, de certa forma, no jogo, que é com os basiliscos. Quando um jogador morre com os basiliscos, que fica ele vira pedra, lá, né? Você vê outros jogadores que morreram ali, né? Eu acho da hora quando tem essas paradas, assim, né? Esse negócio que você falou, acho que seria legal, cara. Se você, tipo, pudesse encontrar um fantasma de outro jogador, assim, tipo... Como jogador mesmo, assim, como... A mecânica de invasão é mais ou menos isso, né? Você pode tratar isso de alguma forma, como, né? Uhum. Tem Nossa, até cara, esse negócio de invasão me dá um negócio... Tava até uns Covenants especificamente de Hollows, né? Não, de invasão. Isso. Tem. Dark Souls 2 tem uma build que você faz com a build de Hollow, cara. Que você, tipo, tem umas armas que dá muito mais dano se você tá Hollow, mas você perde completamente o dano se você tá com a humanidade restaurada. No 3 tem um pouquinho disso também. Uhum. Só uma mecânica que eu nunca entendi direito, porque não tem um medidor, né? Toda aquela tabela de Excel do Dark Souls não existe a medida de pecado, né? Isso eu nunca entendi muito bem. Eu sei que se você faz algumas merdas no jogo, você vai aumentando seus pecados, né? Eu acho que é tipo sim ou não, tá ligado? Eu nunca entendi isso aqui. Eu acho que tipo, ou você é o pecador ou você não é. Aí cara, tem coisa eu acho que tem isso nível, mesmo. Hein? Eu acho é que tem. Sim. Acho que tem nível. Não, acho que é sim ou não. Porque tem a ver com, por exemplo, você matar um NPC, entendeu? Tem umas paradas assim. Acho que é uma parada de sim ou não mesmo. Não, pelo menos no Dark Souls 2 eu acho que tem como escalonar, porque existe até uma arma específica, que é da Lost Sinner, né? Que é justamente como ela é um chefe que tem toda uma ligação com os pecados do passado. A pecadora dela. Perdida. Isso, que a espada dela tem um lance que quanto mais você peca... mas ela vai, acho que ficando lenta, sei lá, ela vai dando uma nefada, sabe? Tem um negócio desse, assim. Por isso que eu falo, é uma mecânica que não é muito explicada, né? Tem algumas mecânicas do Dark Souls que realmente é difícil de compreender, assim. Eu acho que nenhuma mecânica do Dark Souls é muito bem explicada, né? Engraçado, você vê agora, tipo, quando eu tô assistindo a run do Diego, da Adrenalina, que é um cara que tá jogando pela primeira vez, tem coisas que você esquece quando... Depois que eu tenho 200 horas no Dark Souls, né? Então tem coisas que eu já, pra mim, é natural. Tipo, você você vê o cara perdido no menu do jogo, sabe? Aí você vê, realmente é zoado mesmo. Isso, a galera que é da comunidade, que é super fã, às vezes até releva essas coisas, mas tem muita coisa que é zoada no Dark Souls, né? Não, esse negócio do menu do jogo, você entra no menu do jogo, você vai lá, aperta Start e entra no menu do jogo. Aí você sai do menu do jogo, mas você tem que apertar duas vezes. É que tem tipo um menu e um submenu, né, cara? É, uma vez menus. Só não é suficiente. Aí você vê o Diego na adrenalina, quantas vezes tá jogando, aí o João fala: Diego, você tá no menu, cara. Você tá no menu, você vai atacar, você vai entrar no menu. Não, várias vezes já aconteceu comigo. E o personagem continua andando assim se você estiver no menu. É, tipo, o jogo continua, né? O jogo não para. O jogo não para e o personagem tá andando. O jogo não parar, tudo bem. Mas eu tá andando, assim, eu tô andando. Eu posso andar enquanto o menu tá aberto, mas eu tenho que me tocar que o menu tá aberto pra não atacar. E o menu é um negócio muito discreto, sabe? É um trequinho, é uma tripinha que fica em cima da janela. Você sabe o que que me mata de raiva de assistir os outros jogando esse tipo de jogo? É quando o cara pega um item no chão, aí fica aquela telinha de confirmação que você cara, isso dá uma raiva, dá um nervoso. Isso. Depois que literalmente um botão, você pode apertar. Mentira, cara. É a coisa mais preguiçosa do mundo, apertar um raio de acho de um botão, que você tira aquela telinha. Pô, mas isso eu acho que é defeito do jogo também, cara. Pô, podia o negócio sumir sozinho, né? Mas é engraçado que a Vi fica, esse amigo nosso, quando eu vejo jogar aqui, ele fica com essa parada também, sei lá, passa dois cenários com aquele negócio lá, né? E a Vi fica agoniada, falando, mas quando ela tá jogando, também fica, sabe? Porque quando você fica. Tá lá com o cu na mão, escapando, você não tá preocupado de sair do botãozinho lá. Quando você tá não, acertado, cara, eu morro, correndo. Mas eu fecho essa merda. Nada. Acho que com isso a gente fecha um diagnóstico, hein? Ai, ai. Já sabe, quem tentou. Deixa. Pois é. Quer eu falar, aproveitando que a gente tá falando disso tudo, entrou nesse. Praticamente um tema, um programa de Soulsborne. Ia ser os jogos, né? Agora vai ser Dark Souls. Mas qual da série é o favorito de vocês? E por quê? Então, eu joguei um e dois só, né, cara? E um trequinho de nada do Bloodborne, né? Então, não tem como falar muito. Pra mim, só. Então é um, né? Que foi o que eu joguei de verdade mesmo. É, pra mim é o dois por causa da otimização, cara. Porque pesa muito, assim, no PC, você jogar um negócio travadaço, assim. É puramente técnico, né, cara? É puramente técnico. Mas assim, o 2 também tem, assim, a segunda personagem que eu mais gosto do Dark Souls, que é o Lucatiel. O primeiro é o Artorias e o Sif, que, tipo, pra mim é top. Uhum. Mas, assim, a Lucatiel é uma personagem que tem uma história que eu acho muito legal. É, eu tô ligado. E ela é uma daquelas que tem, que... Acho que o Dark Souls 2, em todo, assim, em geral, né, ele fala, ele toca bastante no lance da maldição. Né? Uhum. E o lance dela é essa também, né? Ela vai lá pra em procura do irmão dela, tem uma parada assim, só que ela vai cada vez esquecendo mais, né, das coisas, que a maldição vai afetando. É que a Lucatiel, ela conta uma história, assim, que dá a entender que Myrrha, que é o país de origem dela, é um local bem machista. Uhum. Mesmo ela sendo uma das melhores espadachins do país, ela não conseguiu o respeito. E quando ela foi amaldiçoada, ela foi meio que expulsa do país e aí foi em busca do irmão dela. Então, toda a história que ela conta, tem lutado a vida inteira contra os preconceitos, as pessoas que não respeitavam ela como uma espadachim. Até por isso que ela usa uma máscara, que é aquela máscara tipo do Guy Fawkes, que é uma máscara de um homem. Uhum. E se provar sendo uma grande guerreira, te ajudando a enfrentar os maiores lords do mundo, né? Ela tinha ajudado a enfrentar em 4 grandes batalhas. Então, pra mim, tipo, é um dos personagens que eu acho muito mais legal pela história que ele tem. Ah, da hora. Eu nem sabia que tinha esse lance aí do machismo e tal, né? Assim, mas isso é uma interpretação minha também. Ah, tá. É que tem aquelas paradas que são meio sutis, assim, né? O modo que eu enxergo Myrrha na história Dark Souls é uma interpretação minha. Alguma pessoa pode ter visto os mesmos textos, os mesmos diálogos, e interpretar uma coisa totalmente diferente. Isso até é parte da filosofia do próprio do Dark Souls, né? Que acho que o Miyazaki, o criador? Sim. Que ele fala, tipo, ele gostava das histórias que ele lia em inglês, não porque ele entendia tudo, mas porque o que ele não entendia, ele preenchia na cabeça dele. Aham. Uhum. Eu acho muito impressionante o cara ter uma história dessas e ele conseguir... Uma coisa tão específica, né? Disso de você tentar aprender uma história em outra língua e não entender tudo, e ele conseguir transferir essa experiência dele pra um jogo, né? Que o Dark Souls, apesar de ser na, tipo, mesmo se você deixar em português e tal, ele tem essa parada, né, de você não pegar a história, você pegar a história através de fragmentos, né? É um item aqui, é um NPC que fala meio, umas coisas meio aleatórias do outro lado, e você tenta juntar essas coisas, né? E você vê que é meio que a parada que ele viveu na vida dele, né? Assim, lendo as histórias. É muito da hora isso, cara. Tem um negócio legal. Não, que, rapaz, tipo, é tudo fácil, é só ver o canal do VatVid que você sabe. É, o VatVid, ele dá uma boa mastigada, né, cara? E tem muita interpretação dele mesmo, né, também. Né? Não, com certeza. Uhum. Mas é legal. É que assim, eu convivo com pessoas que têm conflitos de gênero de diversas formas, né? Uhum. Então, várias interpretações que eu tenho relacionadas a gêneros, por exemplo, de personagens gays ou bissexuais, assexuais, eu nunca vi outra pessoa comentando, por sinal. E talvez até o próprio Miyazaki não tenha pensado nisso. Mas é uma forma que... Talvez não mesmo. Mas é aquele negócio, né? Quando o cara solta a obra do cara, assim, né? Meio que já não é mais dele, né? A galera vai interpretar em cima de coisas que ele nem pensou. Então, é super válido mesmo. Sim, com certeza. O cara do Cowboy Bebop também fala isso, do final dele, assim. É, pode crer. Ele tem, tipo, ele pensou numa explicação do final, mas ele não soltou, deixou em aberto. E ele já encontrou tanta explicação melhor pro final que ele falou assim: meu, vou ficar quieto na minha, que os fãs fazem o trabalho melhor do que eu em alguns momentos. Uhum. Pode crer. E você viu? Você jogou um e o dois também, né? O 2 eu só joguei, o quê? 20 minutos. O 2 ela quase não jogou. Você só fez o personagem, então? Eu fiz personagem e cheguei em Majula. E morguei. Aí eu voltei. Fui fazer meu New Game Plus de Mago. Vai continuar lá zerando? Eu? Você já tá... Não, você tá onde no New Game Plus? Já toquei o segundo sino, já. Já tô com o segundo, já? Tô pra ir pra... Tô esperando aí pra ver se eu reúno minhas forças pra Saints Fortress. É, porque Saints Fortress, cara, não adianta. Você pode estar com o personagem evoluído pra que for, que bate aquela Olimpíadas do Faustão, né, cara? Que derruba você e no buraco mata de qualquer jeito. É, foda. Mas, inclusive, cara, eu tô... Já que a gente transformou no programa no programa sobre Dark Souls, né? Então, eu nem vou falar mais nenhum jogo. Eu só vou falar, então, que eu... Inclusive, né, nessas férias, como a gente tava tão... Jogando tanto Dark Souls e tal, eu e a Vi e tal. Aí eu me empolguei pra começar a ler as histórias em quadrinhos do Dark Souls. Que são... assim, eu acho que uma pessoa que não seja fã, talvez ele não curta tanto. Que é legal justamente você conhecendo um pouco, né, dos conceitos do jogo e tudo. Você vê isso, as mecânicas do jogo na forma de história em quadrinhos. Né? Por exemplo, tem uma história lá que... Você acompanha, assim, tipo, a jornada de uma mulher que é tipo uma paladina, sei lá. Tipo, de uma ordem, assim, de cavaleiros e tal. Aí ela tá com uma maldição, né? Aí tem horas que ela... Tem um dado momento que ela luta contra um monstrão lá que ela... É como se ela tivesse morrido, sabe? Que nem no jogo, assim, né? Aí ela volta zoada, meio rolo, né? Aí a forma que ela meio esquecendo de tudo, não lembra. Aí ela pega, tipo, um escudo, alguma coisa assim, um espelho, sei lá o que é. E ela fica olhando ela e, tipo, se concentrando, olhando o reflexo dela, né? Até que ela vai meio que se lembrando quem é ela e ela vai voltando a ser humana, né? É uma coisa muito parecida com a mecânica do Dark Souls 2, a forma que você tem de voltar a ser humano, né? Quando você vê, tipo, uma... Você vê, tipo, qual seria a tradução da human, né? FG lá que eles falam. FG fosse... humana mesmo, acho que... O que é FG? FG é tipo uma representação, uma, né? Uma estatueta, é uma representação. Ah, não. Tá. É que o lance é que, como a maldição tem todo esse lance de você esquecer o que é que você é, né? Ele tenta... Ela é uma forma até meio poética, né? No Dark Souls 2, né? Você tenta ver uma representação humana e você vai lembrando, né? Que você é humano e você vai voltando, né? No Dark Souls 1 é uma coisa mais divina, né? Você usa uma alma lá, né? Que é a humanidade, né? Uhum. Que pra você voltar é uma coisa mais ligada, assim, diretamente com as almas, né? O 2 tem essa parada, e na história ele representa bem isso, né? Tipo, a pessoa tenta se lembrar de quem que ela é, porque ela... O tempo todo, essa personagem, ela vai se esquecendo, né? Até que você descobre, dando um pequeno spoiler, a história é um pouco maior que isso, né? Mas você descobre que ela... Essa personagem, ela tinha... Ela era meio que uma líder da cidade dela, né? Lá da ordem e tal. E ela começou a esquecer das coisas e começou a meio que se transformar em Hollow com a maldição. Depois que... Quando a maldição começou a espalhar, né? Que nem como se fosse uma praga mesmo, né? A galera ficou desesperada, né? Isso nos jogos também vai falando de algumas histórias, tipo, a galera que vai manda os undeads pro asilo, né? Pra tentar trancar eles lá, pra eles não fugirem. E várias cidades tentaram conter a maldição de alguma forma. E na cidade dela, quando começou essa parada toda, ela, como líder lá do exército, lá da ordem dela, né? Ela reuniu toda a galera que tinha maldição, estando rolo ou não, né? Já com a maldição, e colocou, tipo, numa fogueira gigante e tacou fogo, sabe? Disse, não, caraca, vou acabar o mal pela raiz, sabe? E a galera chorando, não faça isso. Aí, tipo, não, já são mortos. Desapega disso, né? Só que a partir do momento que ela deu essa ordem e ela queimou, sei lá, metade da cidade nessa fogueira gigante, assim, ela mesma, a maldição dela começou a despertar nela, né? Que ela começou a bloquear isso. É como se fosse, na vida real, um trauma, né? Que você bloqueia, sabe? E através do bloqueio, ela desenvolveu a maldição, sabe? É muito da hora você ver isso numa história, assim, que, como Dark Souls, ela não tem uma narrativa, o jogo não tem uma narrativa comum, né? Como um filme, uma história normal, né? É legal você ver numa história, né? Que tem uma narrativa desse estilo, ela tentando pegar esses elementos do jogo. É muito da hora. Mas como eu falei, não é como uma história, meu Deus, que história foda, mas pra como você, sendo fã da série, né, é legal você ver uma história nesse sentido, né? O negócio da maldição é que meio tá ligado ao seu objetivo de vida, assim. É quando a pessoa, ela vai perdendo o foco da vida dela, vai se tornando cada vez mais vazia por dentro. Até isso é a desculpa usada pro André aparecer no terceiro jogo da série. E como o objetivo dele sempre foi ser um ferreiro, sempre foi fazer armas com outras pessoas, ele nunca deixou de fazer armas. Por isso que ele continua sendo uma pessoa, porque o objetivo dele nunca mudou. E sempre teve a teoria de que ele era o filho do Gwyn também, né? Era? Tinha isso? Essa teoria também? Tinha a teoria de que ele era Eu acho que desde o 1 já tem referência ao primogênito do Gwyn. Tem. Sim. A galera chamava que era o Soler também, né? Isso. Tinha a teoria que era o Soler e tinha a teoria de que era o André também. E aí, quando ele retorna no 3, tipo, eles dão uma outra explicação lá. Pô, mas pelo que o Haddock falou, esse negócio do propósito do cara ser fazer armas e tal, é por isso que aquele porra não para de martelar nunca. Aquela espada já aquela cara, espada gelada já, completa, martelando aquela terra. Mas, cara, se ele demorar um minuto pra bater aquela espada, ele é rolo na mesma hora. Ele até apodrece. Eu tenho uma curiosidade, o André, se não me engano, acho que é o único NPC que ele não usa nenhum tipo de arma, se você bate nele e ele fica agressivo. Cara, quem é que vai bater no André, cara? Ele é muito... Quem tem coragem? Quem tem coragem de bater? Aquela galera que vai acabar o jogo, vai matar todo mundo, sabe? Mais uma vez, fechando o diagnóstico, né? Eu não consigo ser assim, velho. Tipo, mesmo que o cara tenha um drop foda, eu, tipo, não consigo matar NPC assim, que, tipo, eu me apego a ele. O único NPC que eu mato é o Lautrec. Não, isso é o Lautrec, ele... É o cara, só a risada dele, cara, você vê que não é boa gente. Não, tem aquele chatão lá que começa em Farinink também, que ele ia até virar rolo depois. Ele já virou rolo, né? Crash Follow. E aquele cara que é o primeiro clérigo que você encontra também. Ah, também. Aquele lá é filha da puta. Nossa senhora, aquele lá eu mato logo. O Zacarias. Uma vez que você esquece de matar ele, ele foi e matou a menina. Mata a Rhea. Se você esquece de matar ele mata a Rhea quando a Rhea sobe de catacumbas. A propósito, a história da Rhea também é interessante, né? Que ela vem de uma cidade, assim, que são basicamente de clérigos, né? Que tem, bastante, bastante forte a ordem de clérigos lá. E o lance é que a galera da ordem dela caçava undeads, tipo, no auge da maldição, assim, quando começou a espalhar, que nem eu falei da história lá da... história de quadrinhos e tal, a galera da ordem dela caçava undeads, então, eles têm vários itens, né, tem várias formas de caçar os undeads, eles duelavam e tudo, só que o lance é que ela é meio que da nobreza também da cidade, se eu não me engano, e quando acontecia de a própria pessoa da ordem apresentar a maldição, ela tinha que peregrinar e ela meio que se sacrificar, né, é isso que ela tá fazendo naquele local no momento, inclusive, né, ela tá indo lá pra ir atrás do ritual lá, pra se sacrificar ela quer ser Fire Keeper, né? Tá procurando o ritual do Rite of Kindred. Aquele negócio que você pega com Piu-Piu pra melhorar as Mofires. É como se ela fosse se matar lá. Ela ia descer nas catacumbas pra se matar. É uma parada meio assim porque se fosse uma vergonha, assim, o estado dela. Sabe? É uma missão suicida, né? Sim, sim. Basicamente. É uma missão suicida. Pode crer. O que eu acho curioso até é porque eles passaram pelo Piu-Piu e não pegaram o ritual, né? Pois é. Porque a gente pega, né? Mas a gente encontra eles aí embaixo depois. Eles passaram direto, né? Não sei o que aconteceu ali. Eu queria saber eles ficaram perdidos. Ficaram perdidos no escuro, né? É. Escuro lá, puta merda. Aquele é o local onde Dark Souls se torna efetivamente um jogo de terror. Eu nunca fugi de um inimigo sem ver, tipo, a força dele, como fugir das catacumbas, aqueles bichos esquisitos lá, cara. Bicho, tem altos assim, gifs, né, cara? É. Da galera entrando nesse local. Verdade. Com aquela caveirinha lá, aquela lanterna. Não tem nem escudo, tem que usar a lanterna de cabeça lá. A não ser que você seja um mago. Ah, é, né? O mago tem as magias lá de luzinha. Ou que você tenha feito todo aquele rolê do... Acho que não. Do solar. Eu acho que tem nem dava. Acho que depois do solar. Não, acho que dá sim. Não, pra dá. Fazer. Dá pra fazer? Dá. Eu peguei antes. Yeah. Eu fiz antes porque eu queria aquele chapéu, negócio, assim. Né? Que é chapéuzinho. Chapéu de mineiro medieval. É. Inclusive, mesmo pra quem não conhece tanto da história do jogo, nem se interessa tanto, tem um vídeo bem legal do Vatvidia falando do Pinwheel. Eu recomendo o canal do Era Games, que o Era Games pega os vídeos do Vatvidia e traduz. Ah, tá. Ele coloca a legenda ou ele narra por cima? Ele faz uma dublagem em cima. Ah, tá. Mas ele, tipo, acredita também os caras. Eu recomendo, então, que vocês assistam o canal do Indie Mouse, que tem lá, tipo, top 10 fontes de luz de Dark Souls, top 10 árvores de Dark Souls. Nossa! Top 10 pedras de Dark Souls. Caramba, velho. Mas é um canal de zoeira, saca? Ele faz esses vídeos de sacanagem mesmo. E, diga-se de passagem, ele faz vídeo de outros jogos e sempre coloca o nome, tipo assim, alguma coisa Souls, saca? Isso me lembrou, então... O que é o nome do canal? Indie Mouse. Eu vou colocar por escrito aí no texto pra vocês. Tá, até coloca. Já vou mandar o link aí, que aí vocês já coloca aqui, eu coloco depois. Cara, é muito engraçado. Me lembrou agora que o próprio Vatvidia, ele é engraçado que ele tem um canal que é muito de nicho, se for ver, né? É um canal sobre história de um jogo só, né, cara? Dark Souls. Tipo, ano passado não teve nada, né, de Dark Souls nem nada. Aí eu acho que ele falou, né, nossa, cara, 2017 foi um ano com ótimos jogos e tudo, né? Mas, cara, eu tenho um canal de Dark Souls, eu não posso falar desses jogos aqui, né, no meu canal, né? E é meio triste e tal. Aí falou, mas, ó, eu posso falar do top 10 do Dark Souls Off, que ele fala, o Dark Souls Off Awards, que virou um meme. Você até comentou, né, quando você tá falando do God of War, Ike, né, que você falou, né, é meio sacanagem, vou falar que é meio Dark Souls. Porque virou quase um meme, né, cara? Saiu o Monster Hunter, sim. Cara, fala, imagine Dark Souls com dinossauros. Sabe? Isso aí. Tudo a galera compara com Dark Souls, né? Aí ele fez, tipo, um top dos melhores jogos, que são os Dark Souls do gênero tal, sabe? Tipo, o cara... Não, os caras saiu um jogo de corrida. Esse é o Dark Souls das corridas. Caraca, bro. Tá, então respondendo a minha própria pergunta que eu fiz lá atrás, né? Uhum. Sobre qual é o favorito e tal, eu também não joguei todos. Mas eu joguei do 2 em diante, né? Eu só não joguei um, basicamente. E o 2 eu joguei pouquinho. Mas o meu favorito é o Bloodborne. Joga Bloodborne e depois você vem conversar comigo. Mas eu joguei. O Bloodborne é o meu favorito da série. Oficial, vamos colocar assim, especialmente por causa disso tudo que a gente conversou, né, das coisas Lovecraftianas que tem no jogo, do cenário gótico maneiraço que eu acho, e até da agilidade do jogo, mas eu tenho um outro jogo que eu considero ele não oficialmente como sendo um Soulsborne também, porque ele é muito até... nesse nível. Acho até sei qual que é. Eu também acho que Nioh. Sei. É. Nioh. Conhece? Nioh. Isso. Você tinha comentado. É a Soulsborne Nioh. Isso. Cara, Nioh, assim, depois que o Nioh saiu e eu joguei ele, ele pega o sistema de combate que você tinha no Dark Souls e tal, e ele expande aquilo de uma forma infinita, cara. Porque ele coloca, tipo, 1 milhão de skills, 1 milhão de combos que você pode fazer, saca? Você pode customizar o combo com cada armadura, e ele tem posturas de combate, né? Com todos os estilos de arma, você tem várias posturas de combate. E, sim, toda vez que eu jogo agora de novo o Bloodborne, Dark Souls e tal, eu fico meio que, tipo assim, pensando o quão maneiro seria ter aquela expansão de opções, né, no jogo. Eu acho isso, tipo, legal de bons jogos, assim. Tipo, você pensar como seria legal eles se movimentando. Tipo, Quem nunca pensou como seria legal dar um Fatality no Street Fighter, tá ligado? Sim, exatamente. Com certeza, cara. Então, a gente dá pra resumir assim, tipo, o Dark Souls 1 é pra quem quer um desafio, Dark Souls 2 é que é pra quem gosta de variedade, que é, tipo, dar uma chance pra coisas diferentes, Dark Souls 3 pra quem gosta de anime. Ei! Não, não vem com essa, não. Cara, eu gosto de anime. Tem a luta contra os caras lá do... da guilda do lobo, é a luta mais anime que tem, cara. Inclusive com espada de fogo e tudo mais. No 1 você luta com um lobo gigante com a espada na boca, cara. Como assim? É um personagem. Mas assim, em nenhum momento você pega uma espada que tem um rastro de fogo. Você levanta, faz um gesto pro lado e vira espada de fogo preto. É de agir na carinha dela. Espada. Isso daí é D&D, rapaz. Isso não é anime. É, cara, mas é D&D, cara. E o Dark Souls e o Bloodborne é porque gosta de terror, cara. Então, quem é gótico? Quem gosta de terror de gótico? Mas, assim, se você pensar assim, tipo, ficar com medo do escuro, você vê o Bloodborne. Eu até tava conversando com um amigo meu esses dias, que a gente tava comentando, né, sobre a série. Eu perguntei se ele foi jogar o Bloodborne assim que saiu. Ele falou que jogou um pouquinho e desinstalou, porque ele não conseguiu lidar com a atmosfera do jogo, não. Não, já começa com aqueles bebês esquisitos lá, né? Aquelas criaturinhas vindo na CG inicial lá, né? Os mensageiros, é. Que estão lá pra te ajudar, né? Esse é o pior. Ah, é. Então, aí você pensa, não, tá vendo esse bicho daí? Tipo, a melhor coisa do jogo é aquela coisa que bizarraça, assim. Agora tá tudo bem. Por que tudo bem? Tem uns bichinhos esquisitinhos brancos. Nossa, o que será que eles têm com esse negócio de bebê? Porque no Dark Souls 1 tem os bebês lá perto do pinguim lá que te dá toque. É, perto do Nito, né? Perto do Nito. É. Indo no caminho pro Nito, tem os bebezinhos lá correndo atrás de você que dá toque. É toque. Ué, né? Deve ser que bizarro, velho. Vê se um bebê assim andando com força pra te matar, deve ser... É que nem você é um boneco vivo do Chuck, assim. Uhum. Mas, cara, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. São pigmeus, rapaz. São os pigmeus. É, os pigmeus. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, de jogar o Bloodborne pra ver se ele realmente me daria esse tipo de medo. Eu não sei se ele... Porque, assim, o Dark Souls eu dá, às vezes, uns cagaços, mas é sempre aquele cagaço que tá meio ligado com a mecânica do jogo mesmo, né? De você perder o seu progresso, coisa desse tipo, né? Uhum. Mas por mais que tenha umas coisas bizarras, o Dark Souls não chega a ter medo mesmo, aquele medo de jogo de terror, né? Bloodborne chega a passar esse tipo de medo também, ou é mais o medo da dificuldade? Cara, tem uma criatura no Dark Souls 3 que me dá medo. Aquele ogro que tem um monte de olho. Uhum. Ah, tá, Bloodborne... Que é tipo uma mão gigante cheia de olhos. É tipo uma mão com várias mãos. É. E o Bloodborne tem várias criaturas que tem muitos olhos. Verdade. Eu tenho tripofobia, cara. E tipo, vários olhos me incomodam muito. Aquela aranha estúpida, aranha idiota, uma coisa assim, não dela? A Rom. Uhum. A Rom, meu, dá agonia ver a cabeça dela. O tempo todo fico agoniado, assim. Se você não tiver tripofobia, beleza, cara. É o personagem do jogo, mas me incomoda tanto ver. Ela e as aranhinhas que ela faz. Agonia. Absurdo aquele negócio. Deve ser bem legal, cara, quando o jogo se conseguisse, pelo menos, assim, passar essa atmosfera, assim, pra... Porque por mais que eu ache o cenário, falando Dark Souls 1, por exemplo, tem um lugar que, se for ver, era pra ser bem zoado, assim, parando pra pensar, né, que é a New London, né, que é uma cidade que ela tá toda... New London Rooms, né? Tá submersa. Tá submersa, né? Que tem uma galera inundou lá e tudo. E quando você consegue secar, né, a cidade, você vê que o chão não dá pra ver, só tem cadáver, sabe? Você não vê o chão. E só que, por algum motivo, é diferente de um Silent Hill da vida, que aquela atmosfera meio que... o jogo não me passa, sabe? Essa opressão do cenário, assim, tanto, sabe? Isso eu gostaria de sentir um pouco mais. Por isso que eu tenho essa curiosidade pra jogar o Bloodborne, pra ver se me passaria mais esse clima de terror mesmo. Eu acho que se você jogar sobre o Bloodborne na DLC que tem a cidade dos pescadores, a Vila dos Pescadores, você tem essa impressão de terror do cósmico, assim. A cidade dos pescadores, que é basicamente... Tipo um conto, né? É Innsmouth de cabo a rabo, né? De cabo a babatana, no caso. We'll be right back. Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel, imagem no post pela Fabiana. E caso você goste do nosso trabalho aqui com os Gavetas Táticas, considere ser um dos nossos patrões lá no patreon.com/gaveteiro. Qualquer doação é muito bem-vinda, ajuda bastante a manter o projeto de pé. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast. Porque agora eu gravo do celular, eu sou tipo convidada. É mobile. Você é tipo repórter da CBN, tá ligado? Cara, eu só gostaria de fazer a observação, né? Que eu acho que deve ter uns 2 anos que eu não gravo com a Viviane. É? É? Porque caramba. Da última vez que a Vi participou era com o Fábio só? Era com o Fábio. Era o de comida. Ah, eu só estou participando de um gravitado que é histórico, então. Peraí. Isso aí. Reencontro. Ela é uma cidade que vai ser histórico agora, daqui pra frente. Não, eu ia perguntar se já queria começar. Por mim, sim. Eu ia gravar jogando God of War, só que eu tô num ponto da história de que ele não me deixa fazer nada a não ser progredir com a história, então não vou jogar ele não. Ah, é, tem as regrinhas. Não dá pra dar uma farmadinha, né? É? É, eu queria poder jogar alguma coisa também, mas meu PC é capaz de ele estourar a qualquer momento. É, eu pensei assim, ele esquenta tanto que eu literalmente tenho um ventilador só pra ele, assim. Em cima. Tem um amigo meu que tá com o PC dele assim, ele coloca um ventilador no colo e coloca o laptop em cima do ventilador pra usar. Eu já fiz isso já também. Já passei por isso também. Hoje em dia eu tô com... Tem um amigo nosso aqui que ele trabalha com essas coisas e tal, né? Com peça de computador e tal. Aí ele trouxe um monte de cooler aqui outro dia. Ele encheu meu computador de cooler. Às vezes eu até fico com frio quando eu ligo ele aqui, cara. Porra! O meu problema é que meu PC tem um monte de cooler, só que os cabos não chegam na placa-mãe pra ligar, então... Ou seja, ele tem coolers como que não assim, funcionam, cara? Né? É, porque eu troquei placa-mãe, troquei um monte de peça, né? Ah, ligava... Antes tinha 5 coolers nele, contando com o processador da placa de vídeo. Uhum. Agora tem só os dois que... Mas eu acho que você tem cabinho extensor pra você comprar. É, pra comprar, né? É pra comprar, né? Ah, mas eu acho que não custa muito caro, entendeu? Olha, eu tô vendendo o almoço pra comer uma coxinha na janta, cara. Você acha que vai comprar extensor de cooler, cara? Vai abanando aí o computador mesmo. É porque eu tenho um ventiladorzinho de mesa que não serve pra nada. Aí eu deixei em cima do computador. Agora serve, né? Agora tem uma função. Eu fico literalmente uns meses parados aqui. O meu computador, depois que a gente viajou, também tava ligando muito aqui. Ontem eu liguei ele, eu vi que o cooler tava meio... Eu tive que dar partida nele, tipo aqueles aviões velhos, sabe? Ele tava... Eu fiz... Vrum, aí ele começou a girar aqui de novo. Ó, espero que isso já esteja sendo gravado, porque isso daí é tudo... É, né? Tudo conteúdo isso. Tudo conteúdo. É. Mas eu já tive um cooler assim também. Cooler de partida manual. É intenso. Aqui acho que agora tá de boa. Então, beleza, já deixei avisado então que cada 15 minutos aqui eu vou dar uma parada e tentar reiniciar, porque senão eu me distraio aqui, eu esqueço. Esse moto aqui é muito perigoso, cara. Vou até deixar aqui a janela só com ele aberto pra chamar bastante atenção. É, eu aqui eu já tô gravando, tá bonitinho aqui. Tranquilo. Bonitinho e esquisitinho também. Eu espero não precisar da sua gravação, mas qualquer coisa, tá aí. Qualquer coisa tem o backup. Vou até postar uma foto da coisa bela que tá aqui na minha tela. Fale alguma coisa rapidinho, só pra ver se tá captando. Oi, oi. Alô. Deixa eu ouvir, porque eu não ouvi. Só mas... fala que a qualquer momento talvez eu tenha que dar uma... Só pra despedir dos meus pais, que eles estão indo viajar. Ah, tá. Mas tranquilo. É coisa rápida. Não, beleza, eu tava preocupado, achei que você ia cagar, que é isso aí. Amanhã. Só amanhã. É, porque o Ike quando caga, vixe, cancela a gravação, cara. É o poder, rapaz. É, né? Você precisa, na verdade, Jaiken, você precisa de um switch. Que aí você pode não, farmar. E eu nunca mais saio do banheiro. Nunca mais sai, né, cara? O cara leva o Dark Souls lá pro banheiro, sai New Game Plus, né, cara? Excelente. Acho que as runs malucas, né, que o cara não dá o dodge, não upa. É. Cara, vocês viram? Dark Souls cagando. Você viu um cara que zerou os 3 jogos do Dark Souls, um atrás do outro, sem levar nenhum hit, cara? Sim, acho que é o Faraskan, Eu vi a notícia, mas eu não vi o Hobby, alguma coisa assim. É. Ah, não, tá, ele tinha tentado, acho que alguns dias antes, e ele chegou no último chefe do Dark Souls 3 e levou uma porrada. O cara chorou. É, eu vi. Você eu... viu? Nossa. Aí depois ele fez de novo, só que ele fez ao contrário, né? Ele fez o 3, 2 e 1, né? Aí o cara ficou louco também, depois ele conseguiu. É muito louco. Até o, acho que até o Miyazaki lá, o criador do Dark Souls, ele achava que... Ele não sabia que era possível isso, sabe? É, pra uma pessoa normal, não é possível mesmo, não. Tem que ser uma opção muito retardada pra fazer isso. Eu quero fazer... Dá pra mandar a imagem aqui pelo Hangout? Acho que dá. Só arrastar pra tela? Sei lá, vamos ver, né? Peraí. Deixa eu falar com os meus pais aqui. Tá, vai lá. Tá, vai lá. Eu vou descobrir agora, então. Eu acho que o Haddock saiu. Saiu? Saiu da chamada, fez tururum. E ele desapareceu. Ah, comigo não fez barulhinho. Comigo fez. Agora ele mandou uma imagem. Pronto. E aí? Minha mãe decidiu que ela ia comemorar o Dia das Mães fugindo da gente. Ah, a mãe deve também, né? A minha mãe também. Isso aí. Acho que é e tudo o pior, um plano. Minha mãe resolveu ir viajar no Dia das Mães e me largou aqui trabalhando. É verdade, ele vai trabalhar esse domingo. Voltei. Chupa essa aí. Eu vou ter que trabalhar no Dia das Mães, cara. O que, que você mandou, Rador? Que eu não tô. Onde que eu tá? Eu não mandei nada, na verdade. Eu tentei arrastar pra janelinha. Ah, tá. Aí na janelinha ele me tirou da chamada. É, tem outro lugar pra mandar. O que não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo, né? Mas fazer o quê? Eu não sei mexer. Não é à toa que... Só que ele ainda é uma opção melhor do que o Skype, que o Skype ele fica trollando a gente. Ah, tá. Parece ser algo muito, muito profissional, né? Eu sou olhando essa tela, mas na verdade é uma gambiarra desgraçada. Pô, é uma gambiarra profissional, cara. É. Eu sou formado em tecnologia de informação. Qualquer gambiarra que eu faço é profissional. Eu acredito. São os famosos provisório definitivo. Começo a introdução aqui? Vai. Manda ver. Tranquilo.